Boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar. Este programa com música especificamente em flauta, de todos os tipos, de todos os lugares. Esperemos que nesta próxima meia hora você consiga fazer assim uma breve viagem para este mundo fantástico da flauta. E esperemos também que você se deixe levar pelas emoções e por tudo aquilo que há de melhor assim à sua volta. E esperamos que gostem, que sintonizem-se e até já. Thank you. Pois é, e o flutuar tem mesmo que ficar por aqui. No próximo sábado, neste mesmo horário, aqui nesta mesma rádio, este programa volta com mais uma seleção de boa música de flauta para que você possa, sim, ouvir e deliciar-se. A todos, desejamos uma ótima semana, tudo de bom e até sábado.